meu pau virou extintor e apaga o que vê pela reta. Perguntou como apagar, diz que tá queimando a besta. Eu falei, calma novinha, vê se tu não desespera. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com o cozinho, ó, senta com a xereca. É só tu sentar com o cozinho, senta com a xereca. É só tu sentar com o cozinho, ó, senta com a xereca. É só tu sentar, tu sentar. Cê tá com o cozinho, ó. Cê tá caxeira, que é só tu. Cê tá com o cozinho, ó. Cê tá caxeira, que é só tu. Cê tá, tu, cê tá, tu, cê tá com o cozinho, ó. Cê tá, ó. Cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá caxeira. Sério. Nunca tive tanta vontade de meter com alguém como que eu tenho vontade de transar com você. Puta que pariu. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com o cozinho. Ó, sentar com a xereca. É só tu sentar com o cozinho. Sentar com a xereca. É só tu sentar com o cozinho. Ó, sentar com a xereca. É só tu sentar, tu sentar, tu sentar com o cozinho. Ó, sentar com a xereca. É só tu sentar com o cozinho. Ó, sentar com a xereca. É só tu sentar, tu sentar. Cê tá com o cozinho, ó. Cê tá, ó. Cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá caxeira. Cê tá, cê tá, cê tá caxeira. É o DJ Eri, porra.